E aí, pessoal, beleza? Esse episódio aqui vai ser a continuação do nosso episódio 99. Sim, uma continuação direta. Um dos nossos primeiros episódios que é dividido em partes 1 e 2 de uma gravação inteira. Essa gravação foi enorme. Então, eu espero que vocês gostem aí do episódio, hein? Grande abraço. E aí, episódio 43, a fisionomia severa da mascarada. Ah, depois, depois diz que não é direto os títulos, cara. Olha isso, cara. Primeira coisa que acontece nesse episódio é que o Pio nasceu. É, né? Sim. E o Suki recebe o famoso ovo e nasce o pinguim de orelha de cachorro, Pio. Pio. Que fica na cabeça dele. Cara, ele só serve pra, pelo menos nesse início de vida, ele só serve pra uma coisa, pra galera tirar sarro da cara do Yusuke com a porra do bichinho plantado na cabeça, não, né? Não, cara, todo shonen tem que ter um mascotinho, cara. Aí estavam recobrando lá, cadê o mascotinho do Yakusho? Aí apareceu o Pio, porque vai dizer que não tem todos eles têm um mascotinho. Pelo menos a maioria, né? Né? Sim. Mas uma coisa engraçada é que a cabeça do Yusuke é certinha pra servir de puleiro, isso, né? Aquela cabeça chata, né? Então, cabe certinho. Aquela cabeça cearense. Bom, vamos lá. Primeira vez que a gente vê o time Toguro completo. Sim. O time Toguro aparece também o time Uraotogi, que é o time dos personagens folclóricos japoneses, dá uma visitinha. Demais, né? Cara, eu adoro. É o meu time favorito dessa luta, é esse time Uraotogi, cara. É muito bom. Aí eles dão aquela visitinha básica no Urameshi, do tipo, aí, filhos da puta, o próximo somos nós e vocês vão se fuder na nossa mão, tá? Vou comer teu cu. Só pra avisar, tá bom? E aí a Genkai se revela ser a mascarada e também revela que quando ela manifesta o poder dela, ela fica mais jovem, por isso, e ainda tem aquele flashback mostrando a Genkai mais nova. É aquele momento. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Isso me lembra o Mestre Kami ficando fortão também quando vai usar o poder. Ou esperava alguém aparecer e falar, eu já sabia disso. Isso aí, né? E aí a gente fica sabendo que é nesse episódio que ela decide que vai passar a doutrina final pro Yusuke. Agora o desgramento vai sofrer que nem o diabo na cruz. Ô, louco. Cara, mas sabe o que é mais louco? Essa representação da doutrina ser uma bola de energia não faz o menor sentido, cara. Não é só uma bola de energia. Ah, depois o cara fica... Não, tem todo aquele processo pós, mas é simbolizado pela entrega de uma bola, de uma esfera. Isso não, é muito explica, estranho, cara. Explica aí então, amigo, como é que você entendeu a parada? Eu? Antes da gente continuar, é só lembrar o nome do episódio que vai cuidar disso, é o 44, A Suprema Doutrina. A bola de energia é o, vamos dizer, o poder que ele tinha que dominar. Entendeu? Pra ele conseguir dominar aquele poder, ele tinha que se libertar das amarras. Entendi. Ele chegou. Quando ela passou as amarras pra ele, ele não conseguia nem se mexer. Ah, tá. Não entendi. Então o treinamento final seria suportar aquilo ali e tal. Simbólico. O treinamento final seria ele se desvencilhar das amarras. Não, porque na minha cabeça foi tipo a Genkai passando parte do poder dela pra ele. Não, mas foi isso mesmo. Ela deu também. Energia, ela deu parte da energia dela. Uhum. Só que eu não digo nem, eu não digo nem parte, ela tava dando literalmente o poder dela todo. Não era o poder dela todo. Não era o poder dela todo. Era tipo, vamos dizer, o Yusuke já tinha o poder que ele já tinha conseguido, ela deu a parte que ele não conseguiria naturalmente. Uhum. Entendeu? Ela deu aquela parte que... E ela falou, ó, se você for digno, você vai conseguir soltar. Se você for digno, ou seja, se tu conseguir aguentar a trolha que eu tô enfiando em você... Porque era muita energia, né? Porque era muita energia. Você vai conseguir soltar. Então, ele tava preso. Você vê que dessa forma, eu entendi. Eu entendi melhor como é, então. Você tá pensando que isso aqui é o martelo do Thor, que é só ser digno? Não, tu tem que sofrer que nem um cachorro. Né? Então, ele ficou lá preso lá na caverna até ele conseguir andar. Ele tava, tipo, tem um escravo. Ele tava um escravo daquele poder ainda. É, só que tem um pequeno porém. Enquanto a Genkai e o Yusuke estão dentro daquela caverna e ela tá dando esse treinamento pra ele, enquanto isso rola a luta contra o time Uraltog. Com a primeira luta. Só que luta... no caso, 5 do Uraltog contra 3 do Uramesh, que era só o Kuwabara, o Riei e o Kurama. Ficou decidido que a escolha dos lutadores era lutas um contra um e a escolha ia ser feita por dados jogados pelo velho Gue, que é o aparentemente o líder do time. É o velhinho, sem vergonha. A gente percebe aí que esse torneio não tem regra definida, né? Cada luta era de um jeito. Sim. Tá pior que Mortal Kombat, cara. Não. A Koto sempre falou no começo do torneio que as regras de cada luta eram decididas pelos times. Que o time chega lá, decide as regras e foda-se o resto. Se o cara chegasse, vou fazer um jogo de truco. Porrinha, vamos decidir na porrinha, vamos. Cara, eu fiz uma vez com o meu irmão. Meu irmão ele é desenhista, ele desenha bem pra caramba. E a gente fez um quadrinho zoado. Irmãos Nerd, que era eu e meu irmão, contra o time Uramesh, contra o Yu Hakusho. Aí quando eu tava nessa parte do torneio das trevas, já que vale qualquer regra, então beleza, vamos fazer contra o Yusuke uma prova de matemática das trevas. Aí o Yusuke perdeu, porque obviamente o Yusuke é burro pra caralho na escola, então ele perdia a prova de matemática fácil. Né? Mas vamos lá, acho que isso não tem nada a ver com isso. Vai lá. Primeira luta. A primeira luta é entre o Riei contra o Manikitaro. E esse Manikitaro é um negão, o afrodescendente, caso você não queira processar. Negão. Que tem como poder transformar o braço dele num machado. Aí, porra, sério, o cara só tem como poder fazer o braço dele virar um machado contra o Riei. Que é o capeta Olha essa referência. O Riei é tão capeta em forma de guri que ele nem precisou manifestar poder nenhum. Ele só sacou a espada, cortou o cara no meio e foda-se. Acabou a luta. Tchau. Vida que segue, velho. Ou não, né? Ou morte, né? No caso ali. É. Agora, episódio 45, Riei e as chamas negras mortais. Estamos na segunda luta, rola-se os dados novamente. Dessa vez os escolhidos são o Riei e o Kuromomotaro. Certo, Dan? Kuromomotaro. Pronto, viu? Esse cara tem como poder ter uns onigiris especiais no cinto dele, que cada vez que ele estoura um onigiri e chupa a fumaça do que sai, eu não sei por que ele não pode comer, porra. É, eu pensei nisso também, muito. Não, ah, foda-se, né? É quem vai saber de folclore japonês. O cara é o cheirador do caralho. É por aí, né? Tava lá o pacotinho de cocaína dele, né? Ele estoura, dá uma cheirada e aí fica aquela doidão. Dá pressão, né? E cada vez que ele faz essa merda, ele vira um bicho diferente. Na primeira vez, ele virou o macaco. Macaco. Me tirem uma dúvida, cara. Essas chamas negras do rei é aquelas que ele lança assim e vira tipo um dragão de fogo vez, negro? Na primeira vez vira o dragão. Na luta do Zeru, aquela que o cara derreteu na parede, então, foi justamente a chama do dragão negro. Foi a chama negra mortal. Aí beleza, o cara vira o macaco monstro, só que antes dele virar o macaco monstro, ele pegou a espada do rei que estava enfiada no coco do outro, do amigo dele da luta, né? E ele cortou o próprio braço com a espada. Por quê? Porque ele tinha que memorizar a lâmina do rei. Memorizada a lâmina do rei, ele sugou lá a fumacinha do capeta do saquinho de cocaína dele e com isso virou um macaco. Com os pelos do macaco, sabe-se Deus por que caralhos, a espada não atinge mais. Tanto que o Yei tentou dar uma espadada nele e quebrou a espada no couro do macaco. Rapaz, é pelo de Kevlar, cara. Que isso? Agora, uma coisa que eu sinto nessa equipe aí é que quem vê o anime, pelo menos com a nossa dublagem, não tem muita explicação do porquê aquelas figuras do folclore e tudo mais. Porque é uma coisa que já tá intrínseca lá na cultura de quem tá vendo no Japão, né? O mangá ainda que tem. Eles ainda dão um pouquinho de explicação é no próximo, que é o cara que parece um pescador. É. Ele ainda explica. No mangá tem as notas de rodapé, né? Então o mangá tem meio que uma explicação. Ajuda um pouco. Mas a gente só abraça. Fala, pois é. Macaco, acho que seria como. Se fosse uma produção brasileira, a equipe seria o Saci, Curupira, Caipora. Seria uma coisa desse tipo. Exatamente. Exatamente. A gente só abraça. Aí o que acontece? O Riei ainda não tá conseguindo soltar a chama do dragão negro, porque ele ainda tá com o braço machucado, né? Braço fudido. Ele consegue soltar uma chama meia boca, que é a chamada chamas negras mortais, né? Que a outra é chamas das trevas. Chamas mortais das trevas, ou o que seja. Isso. Aí, como o Gog e como o como Momomotaro, Kuro Momotaro? Não. São duas palavras. Kuro Momotaro. Na verdade, não. É um nome só. É, pode até que sejam duas palavras no normal, mas é o Momotaro negro, né? Seria. Que nessa versão eles juntaram, eles estilizaram o nome. O nome do personagem é uma porrada só, Dan. Eu pesquisei. É realmente um Momotaro negro, se fosse traduzir. É porque eu tô falando porque o Momotaro é um personagem folclórico do Japão, né? Acho que é por isso. E esse lutador é baseado no Momotaro, só que é um Momotaro negro. Uhum. Apesar dele ser branco. Isso não vem ao caso. Bom, é muita referência junto. Aí o que que acontece? Como o Kuro Momotaro... Agora eu falei rápido. Como ele tava já achando que a luta tava ganha, porque ele já tinha decorado a porra da espada e a chama negra mortal, a chama do dragão negro, o Riei não vai poder manifestar porque ele tá fudido, ele pega outro saquinho de cocaína das trevas, estoura, cheira de novo, fica mais doidão ainda e vira o fazão das trevas. E com isso vem o episódio 46... A transformação de Kuro Momotaro. Aí, viu? Tô falando que os episódios são igual Dragon Ball. Quando ele vira esse fazão, o que que acontece com ele? Ele ganha mais velocidade, mais agilidade. Afinal, ele já tá com a cabeça cheia de cocaína, então ele tá mais agitadão, né? Tá mais rapidão, né? Tá picado. Aí, cresce penas nos braços dele. Ele consegue, com isso, voar. Eu não sabia que o paizão voava, mas foda-se, não tem ao caso agora. E nasce um bico na cara dele e garras afiadas nos dedos dele que literalmente retalham o Riei de cima a baixo. O coitado do Riei toma porrada até dizer chega. Aí o que que acontece? Como tá muito fácil essa luta pro Kuro Momotaro, ele resolve pegar mais um dos saquinhos de cocaína das trevas dele, estoura, cheira, fica mais trincado ainda e vira o cachorro monstro cachorrão das trevas. No fingir dessa brincadeira, entre essa luta toda do Riei, a gente tem alguns flashes do sofrimento do Yusuke lá na caverna, tomando, o cara tá preferindo dar soco na rocha, porque dói menos do que a dor que ele tá sentindo. E o Pio, lembra do Pio? O pinguim de cachorro, orelha de cachorro, esse? Ele também tá sofrendo, tá doendo. As meninas estão dizendo, tadinho do Pio, tá sofrendo, mas por que que ele tá sofrendo? Ai, me solta, sua rachada, que eu vou voltar para o meu mestre. E aí o Pio me levanta. Solta sua rachada. Ai, caraca. ele pega e volta pro Yusuke, porque ele tá sentindo que o Yusuke precisa dele. Então o Lepio levanta voo e vai-se embora, e as garotas que se foda, né? Aí o que que acontece? Pra terminar essa luta, pro Riei poder conseguir enfrentar o Kurumomotaru, ele pega um caco da espada, que é só o cabo e um pedacinho da espada, olha pra cara do cabo e pensa, por que não? Uma ideia. Não, por que não? Deixa eu quebrar o golpe do cobra. Ele faz uma espada leikene de fogo das trevas. É. Vamos fazer uma referência brasileira. O Yei olha pro cobra e fala assim, eu tenho um plano. Mas no Brasil eles traduziram como leikene mesmo? Leikene. Não. Leikene é a do Kuwabara. A dele ficou como espada da chama mortal. Não, porque no Japão é Leiken, né? Uhum. Não, Leiken. É Leiken. É uma espada espiritual, né? Que traduzindo, né? Espada espiritual. É Leiken. Isso aí. É basicamente Leiken. A mesma coisa. Isso. É, mas aí aqui a gente tem essa tendência L vira R, R vira L, já tem um tempo, né? Desde não, aí. Não, é Leiken. É Leiken. Tudo é Leiken. É Leiken. Ah, tá, entendi. Então, como a espada é de chama negra igual a chama do dragão, diferente daquela outra chama meia boca que ele soltou e não fez porra nenhuma, essa conseguiu cortar em pedacinhos. Ah, o Rie é safado, rapaz. Mas ele é tão safado, cara. Não, o Rie é tão safado. Fica puto. Não, calma. Antes do Kuwabara ficar puto. O Rie é tão safado que ele esperou o cachorrão vir pra cima dele e tentar dar uma dentada no cangote só pra enfiar a espada no bucho do cara e esticar a espada por dentro do cara e furar o cara no meio com a espada no bucho. Aí o Kuwabara e o Kurama estão do lado de fora analisando a luta, né? Nossa, eu acho que o Riei tá melhorando o controle dele das chamas. Ó, Kuwabara, essa espada até parece a minha Leikene, só que muito mais forte e poderosa. Ele é filho da puta! Você tá me imitando! Referência a Hermes e Renato, essa daí. Filho da puta! Filho da puta! Tá dizendo que minha espada é merda, filho da puta! Ai, ai, ai. Acabou a segunda luta, e ao invés de ir pro próximo episódio pra começar outra luta, não, já começa outra luta aqui no meio do episódio mesmo. Terceira luta. É que essa parte aí, além da. Por mais que a descrição seja bastante grande, a luta foi bastante rápida. É, foi rápida, mas aconteceu isso tudo que a gente falou, tá? Né? Aí rola-se o dado de novo, agora a luta é entre Kurama e Ural Urashima, tá certo, Dan? Não, eu acho que essa referência deve ser do Urashima Taro. Exatamente. Não, mas é isso mesmo que eu pensei. Exatamente. Se é uma lenda de um cara que é um pescador e pesca um peixe mágico, é esse aí mesmo. Isso, aquele que ele abre a caixa e fica velho. Isso. Aí o que é que acontece? Ambos os lutadores usam chicote. O Kurama com o seu chicote que ele tira do rabo, dos cabelos. E o Urashima, ele usa, no caso, uma varinha de pesca que ele faz como se fosse um chicote. Então são dois lutadoras, lutadores, são dois lutadores, não são lutadoras. É são Kurama utilizando o chicote e é lá Bulbasauro, né? Vamos lá. É o chicote de vinha quanto a varinha de pescar do capeta lá do Urashima. Então, estão lá se dando porrada, dando chicotada um na outra, tá todo dando chicota, dando um feitiço. Aí eu não sei se mentalmente ou no sussurro, que eu não sei se ficou claro isso, foi mentalmente ou no sussurro, o Urashima chega pro Kurama e fala, ó. Eu estou sendo forçado a lutar nesse time, eu sou representante do folclore do Japão, daquela lenda do Urashima que pegou o peixe mágico, tal e coisa, eu não quero lutar, eu quero ser uma pessoa que dá alegria para as crianças, tal e coisa. Só jogando 7-1 para cima do programa, né? Só 7-1. Aí, nossa, eu estou emocionado por sua história, mas o que podemos fazer? Estamos no meio da luta. Olha só, eu vou tropeçar agora daqui a pouco, e no que eu tropeçar, você entra com um golpe e eu finjo que eu perdi. Legal? Tá, eu não gosto de trapacear desse jeito, mas já que você está oferecendo, tudo bem, então tá, vale sim. Quando você tropeçar, eu entro com o meu golpe, E vamos ver o que que acontece. Só que, na verdade, filha da puta, era um mentiroso do caralho. Ele, no que tropeçou e o Kurama veio pra cima, ele deu um contragolpe, ferrou com o Kurama e falou... Aqui é tudo do mal, seu trouxa. Aqui é todo mundo do mal. Ninguém quer ser bonzinho, não, seu trouxa. E agora tu vai falar que tu tá preso. Ai, ai, ai. É, que essa luta você não viu. Formei uma barreira em volta daqui do tablado. E você tá preso na minha linha. Agora tu vai ver. Eu vou abrir a minha caixa mágica aqui. E diferente da lenda, quando eu abrir a caixa mágica, você vai virar um bebê e vai ficar totalmente indefeso contra mim. Forma. É, ele fala, você vai voltar pra sua primeira forma, que é um bebê. Isso foi genial, hein, cara. Isso foi genial. A forma como eles descobriram pra fazer o Kurama virar o que vai virar. Achei muito genial. Não, não, e aí lá vem o episódio 47. O ladrão lendário Kurama Yoko. Uma coisa que a gente não tinha falado até agora, que vale a pena dar um destaque, porque tem uma cena engraçadinha envolvendo, há uma nova juíza, que antes era a Cota Raposinha, agora é a Julie, que é uma espécie de peixinho lá. Isso, porque a Cota tá... O a tio tá... Cota agora é narradora, ela tá na plateia narrando os golpes, tá enquanto a Julie tá no ringue. Aí o que que acontece? Beleza. Tá lá a fumaça do Ura-Urashima todo pegando o tablado todo, não sai do tablado porque ele fez uma barreira em volta, então tá presa no tablado. Só que lá dentro do tablado tá a porra da juíza também. Aí a Cota do lado de fora, Julie! Julie! O que que tá acontecendo aí dentro? Aí tá a cena do neném Julie ali. Eu não quero mais brincar, eu tô com medo, não quero mais isso não. Bebezinha. No que tá essa fumaça fazendo a merda, né? Tá acontecendo todo mundo virar neném, menos o Urashima porque foi ele que liberou. Não sei porque o fato dele ter liberado não faz com que ele sofra também da mesma fumaça, mas foda-se, né? Aí... Em vez do Kurama virar um bebê indefeso, ele vira Kurama Yoko, o ladrão lendário. Segura, Satanás. Chupa essa uva. Aí o que que acontece? Com o Yoko virou o ladrão e agora começa o 47, propriamente dito, que é o ladrão lendário Kurama Yoko, né? Kurama na forma de Yoko é muito mais putamente maior de poder do que a porcaria do Kurama e simplesmente ele brota umas plantas do mal lá que fode com o Urashima tadinho. O Urashima perdeu fodamente, só isso, não tem mais o que falar sobre isso. Então, ele cagou todinho, velho. O fato é, além de derrotar o Ura-Urashima com essa planta, ele tava perdendo todos os segredos do time Ural-Tog. Só que aí o Shishio Akamaru resolveu matar o próprio companheiro com a espada para poder preservar o segredo aí do time. Exatamente. Nesse meio tempo, a fumaça passa, Kurama volta ao normal, como o Shishio Akamaru... Tá certo, Dan? Isso. Obrigado. É que eu tenho que verificar com a chefia da pronúncia agora. Né? a fumaça passa e como o Shishio Akamaru sentou a espada no Ura-Urashima, o Ura-Urashima perdeu, o Kurama ganhou. E nesse meio tempo voltamos a ver o perrengue que o Yusuke tá tomando lá na caverna, né? No meio do episódio, de novo, temos a história de acabou uma luta, já começa outra em seguida no mesmo episódio. No time do Ural-Tog vai o Shishio Akamaru, que é o cara da espada, mas no time do Uramesh saiu livre, escolha livre. Aí como é que eles vão definir? Porra, como é que a gente vai definir quem é que vai agora? Porque tanto o Riei, quanto o Kurama, quanto o Kuabra querem entrar na luta pra dar porrada no cara que enfiou a espada lá no próprio companheiro de equipe. O que é que eles fazem? O Jokenpô. Jokenpô com destaque que o Kiei não sabe o que é Jokenpô e o Kurama tem que explicar. Isto é uma tesoura tá? Com o dedo do meio é outra coisa, tá? Mas quando a gente junta dois dedos é uma tesoura, tá bem, não se espanta não. O punho fechado, além de te fazer alegria, é uma pedra, tá? E a mão aberta, além de te dar tapa, é um papel, tá bom? Você entendeu? Papel ganha de pedra, pedra ganha de tesoura, tesoura corta papel, tá bem? Você aprendeu, amor? Ah, essa merda desse jogo de criança, eu não entendi, tá bom. Aí eles começam, joga em pô, ganhou o Kuwabara na disputa e o Kuwabara vai lá enfrentar o Shishio Akamaru. Só que nessa aí, pra finalizar o episódio, o Yusuke consegue completar o treinamento da doutrina dele. Salvando o Pio, que ia ser esmagado por uma pedra, aí solta a porra louca do Yusuke! O meu pio ninguém mexe. Ele consegue. O meu pio ninguém mexe. Uma dessa é o nosso episódio 48, A Manta da Morte. Começa a quarta luta desse time Uramesh contra o time Uraltog, Shishio Akamaru contra Kuwabara. Elas torcem, obviamente, para o Shishio Akamaru, porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso. E porque o Kuwabara é feio pra caralho também, né? Vamos e convenhamos, né? Se fosse o Shishio Akamaru contra o Kurama, aí a torcida podia ficar meio a meio, tal e coisa. Mas não, é contra o Kuwabara. O Kuwabara é feio da porra, então foda-se o Kuwabara. O Kuwabara fica puto, né? Porque, ah, cala a boca, bando de Maria Gasolina, vá se ferrar, Maria Chuteira, que só quer torcer pro outro, vai, volta pra casa, acabada de rachada. Aí o... O Kuwabara, puto de raiva, parte pra cima do Shishio Akamaru. E o Shishio Akamaru teleporta o Kuwabara usando uma manta que ele tinha lá, um véu de noiva maluca lá, que ele tinha lá. Que ele pega, prende o Kuwabara no véu e teleporta o Kuwabara de volta pro estádio antigo. Assim, isso, as lutas todas estão acontecendo num estádio novo coberto, tá? A gente não tinha falado isso. Então o Kuwabara foi parar na puta que pariu do estádio antigo. E uma coincidência, que as meninas, Botan, Keiko, Ayukina e Shizuru, elas dormiram mais que a cama, perderam a hora da luta e foram pro estádio antigo, porque elas não lembraram que tinha estádio novo. Então, por acaso, elas chegaram no estádio na hora que o Kuwabara desceu do céu e caiu com uma jaca no tablado do estádio antigo. Ué, Kuwabara, o que você tá fazendo aqui? A luta acabou? Não, a luta tá lá no outro estádio. Ah, porra, aí você perdeu. A Shizuru deu-lhe um moca na cabeça do Kuwabara. Você perdeu tua luta, desgraceto. Tá dando desonra pra família. Toma, pá. E sentou-lhe a cara do Kuwabara no tablado com uma moca. Que foi bonita. Não brinca. Enquanto isso, agora é a luta do Shishio Akamaru contra a Mascarada. Sim. Aí o que acontece? Só que isso começa no próximo episódio. Agora é o próximo episódio. Não, episódio ainda. Não, ainda é no episódio A Manta da Morte, 48. Ah, tá. Então os dados escolhem o Shishio Akamaru e a Mascarada. Ela chegou nos 45 do segundo tempo pra lutar, né? Durante a luta, o Shishio Akamaru desmascara a Mascarada, só que fica meio planasmo isso, né? Desmascara a Mascarada, mas foda-se. Tá. Aí todo mundo descobre que era Genkai o tempo todo. O Shishio Akamaru fica puta nas tamanca? Porque, porra, essa mulher não era novinha. Não, ela aparece nova. Ela primeiro aparece. Não aparece, mas ela aparece como Genkai mesmo. Velha. Ela tá como Genkai porque ela tá totalmente sem energia, cara. Ela só fica nova depois que ela segura a espada do Shishio Akamaru. Nesse momento ela tá velha caquética. Por isso porque ela passou a energia pro Yusuke, né? Isso, exatamente. Aí o Shishio Akamaru solta as cachorras, né? Roda a baiana. Que porra é essa? O time tá usando a mascarada pra botar quanta gente quiser no time? Não pode isso, não! Isso aqui é pra trapaça, porra! Desqualifica essa merda desse time! Que porra é essa? Aí desce Togurão, um não tinha porra nenhuma pra fazer, mas tava coçando o saco lá em cima do camarote. Tava jogando truco. Tava coçando o saco até fazer ferida, né? Tava bebendo. Aí o Togurão desce, pega o microfone da Coto. Ó, eu não devia estar explicando essa merda não pra vocês, mas eu vou explicar, então vocês calam a boca que eu não gosto de explicar duas vezes, tá? Ela é a mascarada é a Genkai, sim. Acontece que quando ela eleva a sua energia espiritual, ela fica com o rosto mais bonito, com aquele cabelo cor-de-rosa, com aquela cara de menina bonita. Então, não tem trapaça nenhuma, não. Sossega o faixa aí, ô bicha louca da espada, e luta aí, não fode mais não. Toma o microfone de ouro. Obrigado, tchau. Aí, o que que acontece? O Shishowa Kamaru, tá bom, então, já que é assim, vamos começar. Ele abre a espada dele, aparecem umas gosminhas malucas ali no meio da espada dele, e essa espada chama os mortos. Essa espada é a espada sonora mortal, que começa a matar novamente. Cara, novamente a plateia vai pro saco, metade da plateia morre com a porra do som da espada. E esse som da espada começa a voar fantasminha de caveira pra tudo quanto é lado. E quem encosta nesse fantasminha é morto na hora. Então a Genkai tá lá, tentando se desvencilhar, tal e coisa. E no que ele consegue pegar a Genkai, ela consegue travar a espada do cara e absorver a energia. Aí, no meio do caminho, o Kuwabara e as garotas encontram o Yusuke dormindo numa árvore, porque ele já estava todo fodido do treinamento. A Chizuru percebe que ele está com um poder maior. O Kuwabara, obviamente, não percebe, porque é um banana, porra nenhuma. Mas ele pega, bota o Yusuke nas costas e leva para o estádio novo para poder ter a luta. E aí termina o episódio 48. Isso. E aí, episódio 49, as últimas forças de Genkai. Como estava falando, o Shishio Akamaru começa a rodar a porra da espada sonora, sai as caveirinhas mata quem for, ele recolhe o poder das caveirinhas. Com esse poder, ele bate a espada no chão, forma uma barreira em volta dele da Genkai, para que ela não possa fugir do ataque, e ele senta a espada espiritual carregada de energia para cima da Genkai. Ela consegue segurar a espada, absorver a energia e devolver a energia para cima do Shishio Kamaru. Faz isso duas ou três vezes até que consegue derrotar de vez o Shishio Kamaru, quando chega também a galera com... Nossa, não, mas que luta fodástica. É isso que eu descrevi. É, o poder pegar, absorver e devolver. Ela chama isso de reflexo destrutivo Leiko. Então, é isso que é o poder. Por fim, episódio 50, o desafio de Suzuki. Então, vamos lá. Sexta luta. Essa tá demorando pra acabar, né? Então, a gente tá enfrentando luta atrás de luta. Manda a mão, vamos lá. Kuwabara versus o último membro do time Uratog, Oenjin, o velho. O Oenjin derrota facilmente o Kuwabara usando o mesmo golpe de teleporte que o Shishio Akamaru usou. O Kuwabara não aprende, cara. O Kuwabara foi pra cima do cara, o cara soltou o poder, porque uma coisa que ficou descoberta nesse episódio é que esse Oenjin, na verdade, é ele que é o líder da equipe, não o Shishio Akamaru. E ele é que deu os poderes para todos os outros membros do time Uraltog. Então ele tem, na posse dele, todos os golpes dos outros lutadores. Kuwabara teleporta, volta pro outro estádio de novo, cai que nem uma jaca podre no estádio antigo, e não, de novo, de novo, otário, agora volta. Aí, acabou a luta, começa, rola o dado de novo, e dessa vez é o Oenjin de novo, só que dessa vez a Genkai é que vai enfrentar ele. A Genkai chega no Oenjin, filho, tira essa porra de se disfarce de velho que tu não é velho. Tu não é caveira. Tira essa cara. Tira essa porra dessa farda que tu não é caveira. Tu não é velho, não, cara. Para de fingir que é velho, que você é feio. é feio, fica sacaneando os velhos, é feio. Aí o Anjin revela que, na verdade, ele é o belo artista da Suzuki. Palhaço espalhafatoso que diz conhecer 1000 ataques diferentes. Apesar dele parecer ser poderoso, a Genkai vence ele, porra, muito fácil, cara. Muito, muito. O que o cara tem de parecer bonito, ele até incha os músculos que nem o Toguro, fala que o poder dele é até maior do que o Toguro. O Toguro olha pra cara dele e fala... Ah! Sabe de nada, ah, juvenil. Novinho, sabe de nada. Aí a Genkai senta-lhe o porrada, dá uns socos rápidos na cara dele, igual o Yusuke deu lá no outro lado da névoa. Ih, eu acho que eu exagerei. Eu não devia ter parado pra não destruir um rosto tão bonito. Aí tá lá o palhaço com a cara toda inchada, toda arrebentada e... perdeu. Tchau. Acabou o palhaço. E o episódio também. Como isso, episódio 51, A Sombra de Toguro. Aí agora o que acontece? Entra o time Toguro, só que sem o Togurão, é só o Togurinho e mais o Bui e o cara azul, né? Só os adjuvantes, vão assim dizer, né? Porque o principal. Mas Toguro, mesmo, né? Assim deu. Mas mesmo assim eles. O time Goren já não foi páreo pra ele. E o legal é que, pelo que eu percebi pelo nome do time, que eu não tinha percebido isso. O nome do time faz uma referência fodida a Tokusatsu. Com certeza, com certeza. Aí o que acontece? Novamente a torcida começa a zoar. Eu sou Toguro. Eu sou Toguro. Basicamente, cada um enfrenta, o cara azul enfrenta um cara, destrói. O Bui com um machadão, cara, aquilo ali é um machado. Aquele machado ali é pro cara olhar para aquele machado e dizer, não, perdi, desculpa, tchau, foi, não, tchau. Que é um machado. É o negão também do machado. Rachou o negão do machado. Isso. Então, mas o destaque desse episódio, tirando as lutas que são super rápidas, o destaque desse episódio é a conversa entre o Togurão e a Genkai. E a Genkai. Sim. É quando o Toguro agora... vai matar a Genkai, né? Exatamente. Já que a Genkai já passou a doutrina final pro Yusuke, então a Genkai não sai mais pra porra nenhuma na opinião do Togurão. Então o Togurão foi lá, ah, minha filha, sabe o que é? Eu tô de saco cheio de você, a gente viveu bons momentos juntos, tal coisa, mas agora tu tá aí, quietica, tudo caído. Caído, peito caído, bunda caído, não quero porra nenhuma com você, não. Então, foda-se você. Eu vou mandar aqui, ó. Só uma pergunta. É nesse episódio que eles mostram que o Toguro e a Genkai, eles eram discípulos e treinavam juntos? Não, ainda não. Isso é que eles falam que eles se conhecem e tal. Não, mas é mencionado nesse episódio que ele mais a Genkai ganharam o torneio passado. Sim. Ah, mas o passado dele, eles não falaram sobre o passado deles, né? Que eles eram do mesmo dojo, né? Sim, eles eram do mesmo dojo. Não. Só que aí isso daí fica pros episódios finais. Que não vem ao caso no momento. Por enquanto, episódio 52, a partida de Genkai. O Yusuke acorda depois do sofrimento todo, porque ele sentiu o poder do Toguro crescendo, que ele assumiu aquela forma de 80% dele para acabar com a Genkai, e ele corre negada para tentar salvar a mestra na luta do Toguro com a Genkai. Enquanto isso, a gente vê, agora sim, flashbacks da vida do Toguro com a Genkai quando ele jovem, derrotando demônios e se apaixonando. Oh, como é lindo o amor. Começa a luta, Genkai só tem 3 tiros sobrando no Leigan dela, então ela parte por cima do Toguro, arrancando inclusive um naco do braço dele. O Toguro fala para ela, isso aqui não é nada não, só estou manifestando 45% da minha força, eu vou agora usar 80% só em homenagem à sua força, porque eu estou querendo acabar com você de vez. Os ferimentos dele se curam, todos na ilha sentem os 80% de porrada do Toguro, E é lógico que a Genkai, coitada, não tem a menor chance que o murro do cara abra uma cratera no chão que parece um Grand Canyon. Enfim, depois da morte da Genkai nos braços do Yusuke, aí ele fica P da vida, parte pra cima do Toguro, toma um murro no meio das fuças, e aí ele só simplesmente vai embora, deixando o Yusuke... triste por causa da morte da Genkai e puto da vida. Com isso, uhum, vem o nosso episódio 53, o episódio 53 então, a tempestade vem, supere a tristeza. O Yusuke pega bode, né? Porque sabe como é que é? A mestra dele morreu nos braços, né? Então pegou bode, né? Então ele sentou na frente da caverna, tentando lembrar as merdas que aconteceram com a vida dele. Lembrou do sofrimento na hora que ele salvou o Pius. Lembrou também de todas as porradas que a Genkai já deu no Kokuroto dele. Os treinamentos de tomar porrada da Genkai. Eu vou te contar, a Genkai só ensina na porrada, né? Ela só ensina na base do sofrimento. É o melhor jeito que existe. Né? Afinal de contas, o castigo ensina mais do que o carinho, né? Então tá bom. Aí... É uma mestra dura, né, pô? Não. A Genkai é Capitão Nascimento, velho. O negócio ali não é fácil, não. Tá todo mundo de bode, porque todo mundo percebeu que a Genkai morreu, lógico, né, por conta do aumento na energia do Toguro. A Botan tá lá inconsolada, e o Koyama, não, filha, assim, ela já sabia que ia morrer, ela veio pra morrer, não se incomode com isso, não, já tava traçado isso na situação dela. O Rie encontra o buraco feito pelo soco do Toguro na luta e tenta, numa única motiva, não ser medição de pau, dar um soco também no chão para ver se ele consegue fazer um buraco. Ele não faz um buraco nem com a metade do tamanho do buraco do Toguro. Essa frase também é estranha, né? Mas é assim. Não... Mas é assim mesmo. Não, o buraco do Toguro era maior, né, cara? Era maior. O buraco do Toguro é mais embaixo, olha aí. Não, ele olha e fala, vai tomar no cu. Isso é o O cara azul, que é a bicha gótica do time do Toguro, tinha ameaçado o Kurama de morte porque ele acha o Kurama lindo e tudo que ele acha lindo ele quer matar. Cara azul? É a cara azul, é a bicha de cabelo comprido, preto e máscara na cara. Ah, é o cara de máscara. É, a bicha gótica do time do Toguro, então. Aí, sabe como é que é? A bicha tem que lutar com bicha, né? A gente já viu o cara da maquiagem lutou com o Kurama. Todas as bichas querem pegar o Kurama de porrada, não sei por quê. Essa irmandade não é tão unida quando a gente pensa. Aí o Kurama se afastou... Isso não tô dizendo, hein? Não, o Kurama se afastou na floresta para tentar planejar como ele vai enfrentar o cara azul. O Kuwabara também sofreu ameaça lá do Togurinho, que o Togurinho lançou um olhar daquele tipo, teu cu é meu, entendeu? Tipo aí na esquina, hein? Né? Aí o Kuwabara chega no Kurama, Kurama, você me ajuda a treinar, eu preciso que o Togurinho vai comer meu cu, tal coisa. Aí nesse que eles se encontram na floresta, eles também encontram o belo artista Suzuki, que sempre quer que digam belo na frente de seu nome, que deu pro Kurama o suco da fruta do passado, que é o segredo do poder da caixa da fumaça do Urahorashima, e a espada experimental pro Kuwabara, que é o segredo do truque da espada das almas do Shishio Akamaru. Então cada um ganhou um upgrade, como se o Kurama precisasse de upgrade, mas tudo bem, ok? Cada um ganhou um banco. Mas o Kuwabara com certeza precisa. Não, o Kuwabara não só precisava, como se não fosse esse upgrade, ele tava fudido e mal pago. Mas tudo bem. Né? Era um bufão, alguma coisa. Né? A Kuema vai até o Yusuke com forma de adulto para tentar consolá-lo e fazer se conscientizar que a morte da Genkai era inevitável. Senhor Sakio revela aos outros ricaços do torneio que o objetivo dele era fazer um buraco, novamente um buraco. O povo tá fixado num buraco, cara. É, o desejo do Sakio era fazer um buraco entre o mundo dos homens e o mundo dos monstros, porque só tava vindo um monstro bunda pra cá, pra esse mundo, então ele queria abrir o buraco, entenda isso como você quiser, pra que monstros maiores pudessem entrar no mundo dos homens e tornar este lugar mais divertido. Os ricaços tentam matar o Sakiu, porque acham que esse plano dele é uma merda, e é. Não deixa de ser, né? Mas o Toguro mata tanto os ricaços quanto os capanga dos ricaços, fica só o Sakiu. Mata todo mundo na peitada, porque é o jeito mais ridículo de se matar uma pessoa na peitada, né? E agora é só o Sakiu. Eu já vi piores, cara. É só o Sakiu que sobrou na diretoria do torneio agora. Isso é importante, tá, crianças? Então agora é só o Sakiu que manda no torneio, tá? Beleza. O Toguro fala pro Sakiu, você quer trazer os monstros maiores pra cá? Beleza, abre essa porra desse buraco mesmo, porque eu não consigo entrar no mundo dos monstros sozinho, tá? É até bom, abre essa porra desse buraco pra poder enfrentar caras mais fortes lá do outro lado. Então, foda-se. Vai abrir o puteiro, eu quero ir. Por aí, por causa da questão de ele ficar triste pra cacete, ele tava lá meio que chorando, aí o Suki resolve disparar um Leigan do tamanho do mundo no céu. Foi o tiro de... Como é que se chama assim? Tiro marcial. Tiro marcial, tiro de saudação. Exato. Eu espero que a minha energia tenha chegado na mestra. Porra, tu disparou pra dar acertar na mestra, né? Pra dar um tiro na peça da velha? É que, né? Tá bom, deixa pra lá. E aí termina o 53. Indo pro 54, o início da tumultuada batalha. Que agora é a batalha final. É time Urameshi contra time Toguro. Enquanto entra a galera, Eu sou Toguro. E é lógico que... Não, isso além do que... Olê, olê, olê, olá. Toguro. Cara, quando eles falaram olê, olê, olá, Toguro, essa porra não rima, filho da puta. Não tem graça. É na dublagem nova essa do olê, olê, olá. Mas tem. Bom, aí o que acontece? Assim, o Kuwabara mostra a espada experimental pro Yusuke, só que ele vê que o Yusuke tá manifestando um poder gigantesco, que faz com... Porra, caralho, essa merda, essa espada não vale nada. Olha o poder que o filho da puta me apresenta, porra. O Rie aparece com o braço todo enfaixado porque ele tinha treinado, e o Kurama falou que já tinha usado a beiragem do fruto do passado 4-5 vezes para poder... beberagem mágica. Pra... É cachaça das trevas, né? Então tá bom. O Corote no mal, ele pegou o Corote. Quando eu digo que Corote é fim de carreira, vocês não acreditam. Bom, aí o que acontece? Corote hoje em dia é moda, filho. Chegam os times no estádio, e a Julie reclama que os dois times estão desfalcados, que só tem 4 membros em cada um. E todo mundo fica se perguntando cadê a Genkai, cadê a mascarada. Inclusive o imbecil do Kuwabara chega, porra, mascarada faltando, a velhinha é uma feia da mãe. Fica demorando assim, ela podia lutar no meu lugar. É um... Puta, mas caralho, Kuwabara, tu é burro. Não, mas o Kuwabara é sempre deixado de lado. Mas é muito burro. Mas puta, não, é burro. Detalhe. Pra poder ver a luta final entre o time Urameshi e o time Toguro, as meninas assaltam o cambista e entram no estádio. É a mó cara de pau, cara. A Chizuru... Isso, cara, a Chizuru tem muito carisma, cara. A Chizuru tira 10. Isso é Brasil, velho. A Chizuru quando rola... Devia ter ficado no lugar. Cara, a Chizuru quando rola dado é 20 double damage em carisma, cara. Ela não... Ninguém ganha dela, né? Tanto que quando ela quer ver um negócio no telão, ela fala, sai da minha frente que eu quero ver a parada. Todo mundo, opa, desculpa, não, por favor, dona. Pode passar. Foi mal. Por favor, desculpa, com licença. Bom, aí os dois times estão defasados, quatro lutadores em cada. O que que acontece? Tanto o seu Sakio, do time Toguro, quanto o Sorkoema, do time Uramesh, se apresentam como sendo o quinto membro. A galera chia, porque o Koema não podia entrar, porque ele não era o reserva, a Genkai não tinha sido morta, tal e coisa. O Sakio pega no microfone, não, tá boa, tá de boa. Tá valendo. Quer ver, a central concorda, né, central? Viu? Eles concordaram comigo, ninguém falou nada. É porque a central é ele agora, não tem mais ninguém na porra do central. É isso aí. Com isso, episódio 55, a ressurreição de Kurama Yoko. Começa a primeira luta da final. Karazu, do time Toguro, contra Kurama, do time Uramesh. Kuwabara pergunta ao Kurama se ele já tinha usado o remedinho, né, do fruto do passado do Suzuki, a beberagem. O Kurama disse que usou o remédio, mas que demora um pouquinho para fazer efeito. Sabe como é que é? Tem que beber, engolir, passar pelo sistema. Não é uma coisa assim instantânea. Tá pensando que isso aqui é eno, que é só jogar o pauzinho na água. Tá achando que é tequila, que bateu e subiu? É. Não é não, mano. Tá achando que isso aqui é eno guaraná, que é só jogar o pozinho na água e já vai efervescência? Não é assim, não. Tá achando que é tequila, que bateu, subiu? Não é assim. Bom, tem que fazer Kurama, vamos lá. Né? Kurama tenta ganhar tempo pra ele poder virar o Kurama Yoko. O cara azul avança e explode as pétalas que o Kurama usou como, tipo, explosão aurora. Ele tentou lá uma explosão aurora, não conseguiu. Puta, né? Referência. Tentou, mas aquilo foi. Aquilo foi. Aí o que é que acontece? O Kurama não tá conseguindo ver como é que ele consegue fazer as explosões. Imagina ele, que o cara azul encosta na pessoa, transfere um pouco da energia maligna dele e isso faz com que a pessoa explode. Então ele tenta manter a luta à distância para não sofrer. Isso não adianta porra nenhuma, porque os ataques explosivos conseguem ferir os braços e pernas do Kurama sem que o cara azul precise tocar nele. O cara azul acaba mostrando que, na verdade, o que ele faz com a energia dele é criar bombas. Ele cria uma bombona gigante na mão dele para jogar na cara do Kurama. Explode, o Kurama tá no meio de uma explosão, mas por uma incrível coincidência de roteiro, né, Caio? Sim, tô aqui. É só para você confirmar, então. Que né? O Kurama vira Kurama Yoko no meio da explosão, e aí parece que a coisa mudou agora, né, queridinha? Então, mas eles usaram o mesmo artifício de roteiro, né? No meio da fumaça aparece o Kurama Yoko. Meio da fumaça. Só que essa fumaça é muito mais perigosa que a fumaça anterior, né? Essa fumaça é de uma explosão, mas tudo bem, vai lá. Aí o Kurama Yoko consegue agora ver... O Kurama Yoko agora consegue ver as bombas do cara azul, porque ele agora tá com o poder de Kurama Yoko, que é muito mais poderoso do que o Kurama normal. Ele faz brotar uma mimosa das trevas. Eu nunca entendi por que mimosa, cara. Que a mimosa é aquela que se encosta e ela se fecha, né? Mas é, essa aí é a mesma coisa, é uma planta. Mas essa é a intenção. A planta é a mesma coisa, se encostar nela, ela vai pra cima, agarra e se fecha no adversário. Ah, tá, entendi. É, só que no caso ela se fecha. Entendi, faz sentido. É porque essa aí é a mimosa das trevas, ela não é uma mimosa comum. É uma mimosa. Entendi, faz sentido. Valeu. Então, aí a gente vai pro episódio 56, a última cartada de Kurama. Segunda parte, que agora vai na fé, ouvinte. Todas as lutas agora são em duas partes, tá? Menos a do Yusuke, que vai ser em quatro partes. Segura, chupa essa manga. Calma aí, chupa essa manga. Então, lá. Calma que a gente vai. Karazu ainda aparece indefeso diante do ataque da mimosa das trevas do Kurama. Só que aí o Karazu perde a máscara. Aí chupa ar da boca dele e ela fica loura. Qualquer semelhança a Goku não é mera coincidência. Quando o cara... Grande abraço. Né? Bom, mas antes, obrigado, antes Toriyama, disso aí, por mais essa referência. Antes do Toriyama fazer o Super Saiyajin, tinha Lante lá no Dragon Ball, hein, também. Que espirrava e ficava loura. É, mas foi criado pelo Toriyama mas de novo. Continua sendo Toriyama de qualquer maneira, né? Então tudo bem. O Togurinho explica pro Sakio que o Sakio ali nesse momento, ele é a gente, tá? Ele é a orelha. Ele não sabe porra nenhuma. Então o Toguro e o Togurinho ficam explicando os ataques dos dois companheiros de equipe pro Sakio para que, na verdade, explique pra gente. Boa jogada de roteiro, gostei dessa. Aí, beleza, o Togurinho explica que quando o Carazu perde a máscara, na verdade aquela máscara é um redutor de energia. Então agora que ele perdeu a máscara, vai ficar louca mesmo, vai ficar cheia do poder e foda-se. Zarak mandou um abraço depois dessa. Ficar diva. Não, não, Zarak copiou essa. só uma pergunta. Vocês estão falando Carazu. Cara azul, né? Mas tem alguma coisa a ver com corpo? Sim. Ah, sim. Essa é caraço, né? É, a aparência dele é de corvo, sim. Quando ele abre a capa da roupa dele pra atacar do alto, ele fica bem com a cara de corvo, sim. Com certeza. É caraço, né? Que se lê, né? Então, desculpa. Mas aí na dublagem, a gente tá falando como dublagem também. Não, não tem como, cara. Não, tá certo. Se ele disse que é cara azul, a gente não vai falar mais errado. Porque eu tô lendo como tá escrito aqui, caraço, né? Com S, né? Caraço é corvo, né? Em japonês. Mas é isso mesmo. Ok. Aí, beleza. Soltou a franga, a porra do caraço, né? É, do caraço, cara. Agora ficou bem melhor a piada. Lá vem. Aí. Você deu moral. Você deu moral, isso que dá. Novamente. Levantou a bola, lá vem pra Sality. Novamente, a plateia sofre, porque as explosões agora estão cada vez mais violentas. Metade de um lado do estádio explode, abre um buraco na porra. Estádio, fazer o quê? E pro final, no final das contas, nos últimos momentos, o Kurama na beira da morte, que aliás, nesse meio tempo o Kurama voltou ao normal, em vez de ser Kurama Yoko, voltou a ser Kurama normal, ele faz brotar dele uma planta sanguessuga de novo. Ele adora. A planta sanguessuga é a planta que o Kurama mais adora. Pronto. Ponto, é o trunfo. Não, é que a planta sanguessuga pro Kurama é a Genkidama. Não. É o Kamehameha dele, cara. É o pau de ouro. Não, o Kamehameha é o golpe que ele usa sempre. Eu tô falando. E a planta sanguessuga é o que ele usa sempre também, mano. É o pau de ouro. Sabe que você vai bater no... O que que acontece? Kurama dispara a planta no coração do Carazo, mata o Carazo e, aparentemente, ele consegue sobreviver porque o remédio, apesar do Kurama ter voltado aparentemente ao normal, ele não deixou de ser Kurama Yoko por dentro. Então, a energia dele ainda estava alta e ele conseguiu regenerar mesmo usando o golpe que seria... um golpe fatal pra ele. E aí, nossa, mas isso aí foi uma roubada foda, hein, cara? Trucou muito. Tirou 20. Você não viu nada ainda, queridinha. Espera pra saber qual foi o resultado dessa luta. Mas vamos pro outro. Exato. Por isso, o episódio 57, a ameaça de Buu. O que acontece? Kurama sobreviveu, Carazu morreu. Né? Carazu tá morto, foi pro Carazu. E o Kurama sobreviveu. Quem ganhou a luta? Carazu! Aí, como? Mas como? O que aconteceu? Puta, mas é muito roubado isso aí, né, cara? Não foi. Pior que não foi. O Carazu derrubou o Kurama no final da luta dele. O Kurama tava. E foi feita a contagem. Então o Kurama perdeu na contagem. Mesmo que ele tenha matado o Carazu, ele ainda assim perdeu na contagem. Então a juíza fez com que a luta fosse a vitória pro time Toguro. Mas, cara, é até óbvio. Um tinha que perder. Vamos parar para pensar. Primeiro tinha que lutar Riei, Kurama e o Kuwabara. Um teria que perder, certo? Beleza. Quem seria? Se perdesse Riei ou Kuwabara, ia ser por morte, porque Riei só perde morrendo. Não, e o Quabra não. Se fosse Quabra, era certeza, porque o Quabra é tipo. É bucha. Ah, Quabra perdeu. Ah, foda-se, é que nem o Curirim então, morrer. Na minha opinião, isso foi uma maneira inteligente de não dar 3-0 antes da luta do Yusuke com o Toguro. Então, apesar de ser uma roubalheira, foi um... Tem sua lógica. Tem uma sacada de roteiro boa aí. Beleza, tá bom. Então começa a segunda luta da final. Bui do time Toguro, tá certo, Dan? Ah, isso aí eu não tenho nada pra dizer, é Bui mesmo. Então tá bom. Contra Riei do time Urameshi. O Bui manifesta de novo aquele machado de respeito, né? Tem que dar uma citação. O Black Negão invoca o machado, que é 50 vezes o tamanho dele, e vai partir. É aquele machado que quando cai no ombro dele fura o chão, né? Porque é machado de respeito, entendeu? É como diria o Arnold Schwarzenegger, é machado pra nego nenhum botar defeito. Então o que que acontece? O Riei mostra o braço dele que tá todo enfaixado, porque ele tava treinando a parada das chamas do dragão negro. E agora ele tá... Eu ouvi, tá? Não vai passar essa piada não, tá? Não vai ficar em branco essa piada não, tá? Ó, Deus tá vendo essa zoeira, hein? Ó. Então tá, ele mostra que o braço dele tá todo enfaixado e com selos de contenção de poder. O Bui, apesar de ter uma armadura pesada pra carvalho e um machado de respeito, ele é ágil pra canário. Mas o Rie é mais ágil ainda, porque também é uma pulga contra um elefante, né? Não. Né? O Bui, só pra zoeira, começa a arrancar tijolo do tablado da arena e tacar os tijolos de tablado no Riei, que consegue desviar até que com uma certa facilidade, porque é o Riei, né? O Riei manifesta primeiro aquelas chamas vermelhas meia boca e mesmo assim consegue evaporar o machado do Bui. O Bui... Olha aí, como posso dizer, a evolução do Riei, né? Com a chama meia boca, ele acaba com o machado de respeito. Aí o Bui revela que, tal como aquelas faixas do braço do Riei, a armadura tá lá para conter o poder dele, porque o poder dele é muito grande, ele precisa do machado não para do armadura e do machado não para defender ele dos ataques, mas sim para segurar o poder dele, tendo que é muito grande. Ele retira no melhor estilo faixas de braço e perna do Rock Lee. Naquele melhor estilo tornozeleira do Rock Lee, que ele solta e fura o chão quando ele solta os negócios. Tornozeleira bigorna. Né? Você solta. Apesar do que eu usaria uma referência mais velha ainda, que eu usaria os cascos de tartaruga do Mestre Kami, que também são nessa mesma levada. Mas tudo bem. Aí, no que ele se livra da máscara, de tudo, fica ao natural, ele libera a chamada aura de batalha, o Battle Aura, que é o poder realmente dele. Aí ele manifesta uma caralhada de força que é muito mais forte do que os golpes do Riei. O Riei tenta usar os golpes de novo no Bui, mas dessa vez não funciona. Então o Riei, como última solução, desfaz lá a parada do braço dele, tira os selos de contenção tal e coisa, e ele consegue liberar dessa vez, com completo controle, as chamas negras mortais. E é esse o nome do episódio 58. O golpe mortal, as chamas negras. Cara, vamos resumir bem esse episódio aqui, porque é literalmente porrada pra todo lado. É porrada de um lado, porrada do outro, sim, porrada de um lado, porrada do outro, chama pro lado, chama pro outro. Voa dragão, voa aura, voa porrada. Básico, vamos resumir, tá? Desculpa ocorrer, mas esse episódio é muito bom, mas se eu for ficar descrevendo cada uma das... É que assim, no caso desse episódio, é que esse episódio ele é muito, sim, visual. Basicamente, Riei consegue domínio completo das chamas negras, solta um dragão que leva o cara pra puta que o pariu de longe. O cara vai parar numa montanha do lado de fora do estádio, só pra tu ter uma ideia de como é que era esse dragão. O cara consegue... E aí ele fica cansado e cai no sul. Ele consegue defender o dragão, consegue jogar o dragão de volta pro Riei, mas como o Riei já tem controle completo, ele absorve o dragão, consegue dar um último porradão no Bui e derrota o Bui. Fim de papo. Só que o Riei gastou tanta energia que chegou no final ainda ameaçando os companheiros de equipe. Agora vocês ganham essa merda. Com aquela cara de quem tá cansado quase dormindo, sabe? Vocês ganham essa merda porque eu fiz muito por vocês. Ele cai duro, desfalece, todo mundo... Mas aquele até bonitinho dormindo, ué? Tá bonito, tá bonitinho o neném dormindo, ué? E aí... Episódio 59, A Estranha Sombra de Tobias. Na minha opinião, esse episódio é sensacional, cara, porque agora é a terceira luta, Kuwabara contra Togurinho. E, cara, a luta, a gente falou isso já nesse episódio, que as lutas têm muita criatividade e tal coisa, e o jeito do Togurinho lutar... Cara, eu tenho uma raiva desse Togurinho, cara, puta que eu pariu. Togurinho é ótimo. É que ele sai do ombro, assim, do Toguro, né, cara, o Togurinho, né, cara, puta, eu acho... Não. E a despeito de ser o menor, ele é o mais velho. Mas eu tenho uma raiva desse cara, velho. Porra. O pequenininho é o mais velho, o Toguro é o mais novo. Apesar que ele não é irmão de verdade. Exato. Ele não foi ele que transformou o Toguro em demônio, aí por isso eles viraram irmãos. São irmãos mesmo? Na minha concepção, cara, o Toguro, ele luta por lutar, né? Porque ele gosta de lutar, né? Mas o Togurinho ali, ele é sacana, cara. Não, ele tá de zoeiro. Sim. Ele é um zoeiro. É tipo um Loki. Ele é esperto pra caralho. Ele tem as pegadas dele assim, que ele é bem sacana mesmo, cara. Bom, o que acontece? É nesse episódio que o Togurão vai no outro estádio buscar o tablado, porque, isso, como a gente já falou, né, o Bui tava arrancando o tijolo do tablado pra jogar no Rie. Então, não sobrou tablado nessa luta. Nessa luta, o tablado foi pro saco, né? Acabaram com o ringue, né? Acabaram com o tablado. O tablado já era nessa luta. Aí, o que que acontece? O Toguro chega lá, tô fazendo nada, vou buscar o tablado pra outro lugar lá. Ele vem carregando o bagulho. Ele vem carregando o tablado no ombro que nem nego carregando saco de cimento. Saco de 10 quilos de arroz, aquele 10 quilos de açúcar, não, velho. Ele tá carregando saco de cimento ali. E o mais incrível é que todo mundo... Ele é um mundo pedreiro, ouve. Então é isso? Nessa parte, o Toguro virou pedreiro, porque ele tá carregando o estádio pra reformar o estádio novo com a arena do estádio antigo. E todo mundo ouve aquele... Pá! Das pegadas do Toguro, porque ele tá literalmente carregando a porra do tablado inteiro nas costas. Todo mundo, caraca, maluco! Bem isso. Porra, humilha, mas não exagera. Sacanagem. Humilha, mas não ofende. Humilha, mas não ofende. Ai, ai, bom, o que acontece? Começa a luta do Togurinho com o Kuwabara. O estádio já tá consertado, tá tudo bonito, tal coisa. Quando o Kuwabara pega na espada experimental pra soltar a Lei Kenny, ele toma como se tivesse... tomando um choque da porra da espada, que a espada tá literalmente sugando a energia espiritual dele. Como resultado, só uma Lei Kenny, acho que pelo menos 50% maior do que a Lei Kenny original do Kuwabara, e uma barreira em volta do Kuwabara. Quer dizer, ele tá tanto atacando quanto defendendo nessa brincadeira. Olha, bonito esse negócio. Então, legal. O Kuwabara, como sempre, só tem um jeito de atacar, ele parte pra cima do Togurinho, só que ninguém percebe que o Togurinho, na verdade, ele fura o chão, vai por baixo do Kuwabara, deixa como se fosse um fantoche de Togurinho ali pro Kuwabara acertar, o Kuwabara corta no meio o fantoche, só que não acontece nada porque o Togurinho surge por trás e finca dedos de lança no Kuwabara pelas costas. Ó, a trairagem, cara, ó a trairagem. A trairagem, não, o cara só faz desse jeito, só luta desse jeito. O Togurinho é só na trairagem, cara. O Togurinho não joga limpo, não, cara. Nessa hora o Togurinho também mostra pro Kuwabara. Ah, cara, essa parte é muito filha da puta, cara. Ele faz um teatro de fantoches com as mãos dele, mostrando que o Togurão matou a Genkai, sendo que o Kuwabara até esse momento não tinha percebido ainda que a Genkai tinha morrido na brincadeira lá com o Togurão. Aí o cara, porra, ficou consternado, ficou traumatizado. Putaço. Não, o putaço é depois que ele vai dar uma porrada no Yusuke, mas isso é depois, isso é só no final da luta. Nesse momento ele tá do caralho, meu chão sumiu, como assim? A mestra morreu? Que merda é essa? E ninguém me conta? Eu sou um marido traído, eu sou um corno, ninguém me conta nada nessa merda? Que porra é essa? Porra! Aí o Togurinho, aproveitando que o Kuwabara tá zureta por causa da notícia, ele fura os pulsos e os tornozelos do Kuwabara e levanta ele no chão, igualzinho o Linko fez com os ioiôs, lembra que o Linko fez isso com os ioiôs? Só que o Togurinho é mais sacana, ele levanta mais alto ainda e desce com tudo pra sentar o Kuwabara no chão. Ele pá, de doer, de gostoso, no estilo Deus Franzino no Hulk contra o Loki, é nesse estilo, pá, no chão. Kuwabara, por causa da notícia, fica puto de raiva, libera o fogo no rabo dele. Isso é importante, é um poder importante no mundo do Yu Yu Hakusho, o fogo no rabo, né? Então libera o fogo dele. O Togurinho tenta aproveitar e perfurar o coração, não consegue, que agora sim a barreira da espada do Kuwabara funcionou, porque agora o fogo no rabo dele acendeu, né? E como o Togurinho toda hora estava fugindo, o cérebro e o coração dele estavam saindo das partes normais do corpo para outras partes, porque o Kuwabara toda hora cortava o Togurinho e o Togurinho toda hora regenerava. O Kuwabara cortava e o Togurinho regenerava. Aí, porra, tá dando merda isso. Ah, enquanto você não cortar meu coração, o meu cérebro, você não vai me matar. E aí termina o episódio 59 com essa informação. Dando a sequência no episódio 60, o ódio explode, o ataque de Kuwabara. Né? Togurinho, novamente, enfia os dedos no Kuwabara e fica tirando o sarro dele. Essa frase solta e horrível. Mas é isso que ele faz, meu querido. Realmente não isso posso, né? Aí ele transforma o braço dele numa lâmina para tentar degolar o Kuwabara. O Kuwabara estende a sua energia, consegue pegar de novo a espada experimental e novamente corta o Togurinho em pedacinhos. O Togurinho de novo tá regenerando o seu corpo para lá. E o que acontece? Não me pergunte por quê. Não foi por obra da inteligência do Kuwabara. A espada se transformou numa raquete de energia gigante por conta própria. O próprio Kuwabara... Não. É porque o Kuwabara não sabia como evitar o Togurinho. Então, ele pensou no mata-mosca. Não, bicho. Desculpa. Não, ele não pensou em porra nenhuma. Ele só falou, eu tenho que te matar. Eu tenho que te matar de uma vez só. E a espada fez a forma sozinha. Não me vem botar que que o Kuwabara pensou na mata-mosca. Não pensou em porra nenhuma, não. Cara, ah, ele deu uma de Hal Jordan, né? Ele fez uma raquete gigante e pumba, né? Isso, ele pegou, fez uma raquetona, estilo raquete elétrica de matar mosquito, então, isso é exatamente aquela, e sentou a raqueta no chão, que o Togurinho tava ali em pedacinhos, ele não tinha dado tempo de regenerar, então ele conseguiu com um golpe só sentar porrada no Togurinho todo, e aparentemente ele evaporizou o Togurinho, porque o Togurinho sumiu. Lembre-se dessa palavra, aparentemente. Sim. Ganhou com a Abra. Coabra vencedor, pode ir embora, Coabra. Aí o Coabra olha pra cara do Yusuke e vai na direção dele. E o Yusuke começa, porra, Coabra, cara, que legal, você ganhou, tal. Aí o Coabra, cara, esse é um dos poucos momentos que eu realmente respeitei o Coabra, cara. É um dos poucos, mas nesse momento eu respeitei o Coabra. Ele meteu um murro na cara do Yusuke, daquele murro que em câmera lenta faz o cara ficar com a cara torta, cheio de lodo. Mas porra, foi, seu filho da puta, tu conta pra todo mundo que a Genkai morreu, menos pra mim, eu sou teu amigo, não sou, seu filho é de uma puta, desgraçado, tal e coisa. Aí teve que o Kurama chegar, não, calma aí, filho, não é assim não. Eu e o Riei sabíamos da morte da Genkai, porque a gente sentiu a luta na batalha, o Zuka não contou nada pra gente não, e porra, o Koema é o homem da morte, se ele não souber, caralho, ninguém mais sabe, né, a Botan sabe, porque ela também é a bruxinha da morte, se ela não souber, ninguém mais sabe, mas fora a gente que já sabia por saber, o Zuka não contou pra ninguém não, cara, tal coisa, aí... E o Suki pediu perdão pro Coabra, o Coabra também pediu perdão pro Yusuke e desejou boa sorte na luta contra o Togurão. Já dá pra chamar de Toguro, né? Porque o Togurinho morreu, então não precisa mais chamar de Togurão, pode chamar só de Toguro mesmo, tá bom. Aí o que acontece? Tá 2-1 pro time do Uramesh, né? Então, se Toguro e o Yusuke agora lutarem e por acaso o Toguro ganhasse, não vou supor que isso acontecesse. Vamos fingir que isso aqui não é um anime que o protagonista tem que vencer sempre. Ah, vamos fingir. Aí ficaria 2-2 e de repente Sakio teria que enfrentar o Koema na última luta. Aí o que acontece? Sakio, que não é besta nem nada, né? Que ele não quer levantar um dedo nessa merda. Ele sobe no palco, antes da luta começar, fala, ó, eu sou dono dessa porra toda, eu sou dono daqui do time Toguro, eu mando nessa merda toda, e eu não quero lutar nessa porra não, eu não vim aqui pra lutar não, eu só tô aqui pra assistir, eu tô aqui de visita. Eu vim aqui pra ganhar dinheiro. Isso, eu só quero ganhar dinheiro, não quero levantar um dedo nessa merda não. Então o que que acontece? Eu vou apostar a minha vida nessa luta agora do Toguro contra o Yusuke. Se o Toguro ganhar, ganha 2 pontos automaticamente, aí o meu time ganha. Se o Yusuke ganhar, ele também vai ganhar 2 pontos e fica 4-1 pro time do Uramesh. Beleza? O que que você acha, seu Koema? Tá valendo essa história? Tá justo, Koema, é justo. Pro Koema, tanto faz quanto tanto fez, né? Foda-se, né? Essa história. Não, tá bom também, eu aceito. Não tem problema não. Aquele famoso tá partiu, né? Partiu. Eu não vou morrer mesmo, sou deus imortal nessa merda, então foda-se, eu também aposto. Destaque pro final do episódio 60, por favor. O Togurinho volta dos mortos, que ele tava lá enfiado dentro da arena, ele consegue se recuperar, ele diz pro Yusuke que agora ele vai perder pro irmão, porque o Toguro pode usar ele como arma, e pergunta pro Toguro, ei, irmão, o que você vai querer? Espada? Lança? Chicote? Consolo? Não. Aí o Toguro se emputece com essa porra. Que é isso? A luta é minha, filho da puta. Tu já lutou e já perdeu, trouxa. Quero merda nenhuma mais contigo, não. E despacha o Togurinho pra casa do Carvalho com o melhor estilo Saitama de ser. Né? Isso daí eu digo que é uma senhora referência a como o Vegeta despachou o Nappa. Também. E aí, episódio 61, o confronto de dois grandes lutadores, parte 1 de 4. Começa a luta que tava todo mundo esperando, né? Toguro contra Yusuke. Vocês lembram do Linko? Linko, Tiu, Toy e o Jin, os lutadores das outras lutas anteriores, eles aparecem agora no estádio pra torcer. é que já não tem mais o Koema e o Diabo pra fazer os comentários engraçaralhos, né? Inclusive o Diabo agora se engraçou pro lado da Koto e tá como... É, comentarista, o Casa Grande da Koto. Virou o Casa Grande, Pela madrugada. O Trapizomba agora é o Casa Grande ali da Koto, então ele tá ali pra fazer os comentários das lutas. Aí o que que acontece? Pra testar a força do Yusuke, o Toguro começa só um pouquinho, só com 80% do poder dele, que é a mesma quantidade de energia que ele tava lá na luta contra a Genkai, né? Só as emanações do poder do Toguro, só aquele ah! de fazer o Ki aumentar, né? Já tava derretendo um terço da torcida. E aquela coisa da os monstros... Por causa que os fracotes estavam indo tudo... Isso, bem. Aquela história, os monstros com o espírito mais fraco não aguentam o poderio da pressão do poder do Toguro. Ah, babá, babá, babá, babá. Só que nessa brincadeira, a gente esquece uma coisa. Botan, Keiko e Shizuru são humanas. E o Kia é uma demônia, mas é uma demônia fraquinha. Então elas vão pro saco também nessa merda, né? Não, porque o Pio... Iriam. É, o Pio senta lá no colinho da Keiko e o Pio faz uma barreirinha de poder pra poder segurar a onda das quatro ali, né? Nessa onda, nesse meio termo, o Trapizomba desistiu de ser Casa Grande da Koto e voltou lá pra cima pra ficar na barreira, porque ele não é besta, né? Ele não é idiota, ele voltou lá pra cima das meninas, porque o lugar dele é onde estiver seguro, né? E da mesma forma que o Kuwabara também morreria, porque ele, no final das contas, é humano, não, e o Rie e o Kurama também já estavam na merda nessa brincadeira, então o Koema também fez a barreira, então tá o Koema protegendo o povo embaixo e o Pio protegendo o povo em cima. Nessa história, a juíza Júri já foi pra puta que pariu, já deve tá suja, já deve ter se escondido num canto, porque não, ela não ia ficar no meio ali da porrada. Não, ela vai pro canto mesmo, porque ela vai pro canto. Ela Bom. Começa a narrar a luta atrás de uma pilastra. É... A porrada começa a estancar na casa de Noca, né? Os golpes trocados entre o Yusuke e o Toguro são tão fortes que mais uma vez a merda da arena foi pro saco. Não, quando começa a luta entre o Toguro e o Yusuke, a primeira coisa que o Toguro faz é destruir a arena. Ele fala, juíza, não tem mais arena, não vai valer mais arena. É, aquela porra dos 10 segundos fora da arena não tá mais valendo não. Agora é Exato. Morreu ou ganhou. É, agora é vai ou racha. Aí ele olha Exato. Pro Yusuke e fala, Sim. topas, filho. Topas, como se ele tivesse escolha, né? Bora. Aí ele olha assim e fala, bora, Joe. Demorou, nem morreu. Bora, Joe. Aí... Com isso, episódio 62, o poder total de Toguro. Olha o spoiler. Ah, né? Não. Mas já tava na hora de dar os 100% na situação, né? Já tá saco cheio esse negócio de 80, 70, 60. Acaba, coloca essa putaria e começa com o poder total logo de uma vez, né? Quem acabou imitando essas percentagens de poder foi a luta do Goku contra o Freeza. Não, mano, mas só que... Não, a luta do Goku contra o Freeza foi bem antes. Não, eu sei, mas é, eu tô falando, a referência é essa. Não, e se você for até hoje em academia, qualquer coisa assim, todo mundo, quando vê um cara muito bruto, todo mundo chama de Toguro. todo mundo chama de Toguro. Por que será, não? Qual o Toguro, o que que acontece? O Toguro, ele diz que tá decepcionado com o poder do Yusuke, que o sucessor da Genkai não parece ser essa Coca-Cola toda, e ele vai ficar só nos 80% mesmo, que ele não vai precisar mais do que isso para ganhar do Yusuke. O que que o Yusuke faz então? Ele mostra, tira uns... negócio, uma munhequeira que ele tava usando e mostra não, que ele tava usando... Não, aquilo dali é o treinamento que a Genkai tinha passado pra ele. Era sim, meu filho, calma, amor, tô chegando nessa parte, calma. Amor, não, mas ele tira... ele tira as munhequeiras do pulso e mostra que por baixo das munhequeiras tinha algemas espirituais, que ele tava, na verdade... segurando o poder dele, porque, conforme você falou, durante o treinamento da doutrina final, se ele não tivesse com essa porra dessas algemas, o corpo dele explodia com a enfiada da bola da Genkai no rápido de no corpo do... isso foi muito errado, velho. Eu tô falando alguma mentira, Jorge? Mas o jeito que você contou foi muito errado, velho. Eu estou exagerando ou contando fatos que não condizem com a realidade? Aí, ó, Jorge, você viu quando no final só tá eu e o Ned Master no bagulho? É isso que acontece. Ai, vamos lá. Aí o que acontece? Ao liberar as algemas, o Yusuke, o Yusuke libera seu poder total e faz brotar uma fênix de energia que voa pelo estádio, soltando boas emanações de energia que acalmam a plateia. Só pra avisar, aquela fênix é o Pio, tá? É, ou a manifestação da energia do Pio, que o Pio, na verdade, tá lá no colo da... É, o Pio ainda tá lá, ó. Tá dormindo. Tamo pronto. Aí o que... Pode ver que é uma fênix azul. É. Aí o que que acontece? Depois que ele libera essa fênix, né? Depois que ele consegue liberar o fogo no rabo dele, ele consegue ficar mais rápido, mais forte e consegue disparar uma sequência de socos que chega a derrubar o Toguro. O Toguro olha pro Yusuke com o cara, que porra é essa que você tá fazendo em mim, moleque? Ô, nego. O Yusuke chega a dar uma recuada, né? Opa, peraí, desculpa. Desculpa, o Toguro emerge magrelo de dentro do buraco onde o Yusuke tava dando uma porrada nele e anuncia que vai finalmente usar os 100% de poder dele, né? Aí entra uma cena que eu acho engraçadíssima, que o Kuwabara grita pro Yusuke, aproveita agora, dá porrada nele. Aí todo mundo, que é isso, filha da puta? Isso aqui tem uma luta de honra. Deixa o cara manifestar os poderes primeiro, tá maluco? Tá achando que isso aqui é, cara, isso aqui é a casa da mãe Joana, filha da puta? Não, agora que ele vai atacar não, porra. Não, mas naturalmente seria a hora exata pro cara enfiar de mu. Cara, mas você tinha que entender uma coisa. Neste momento, o Yusuke estava em diante do poder do cagaço. Não, ele estava full. Ele estava full. É. Full pistola. Então, pra ele não podia. Ele tinha que esperar o Toguro. Não, Almir. Ele ainda não estava full pistola. Não, ele tinha que esperar o Toguro encher o balão, né? Encher os músculos dele. Porque ele estava no cagaço de ver o que ia acontecer nessa parada, né? Uma onda de energia monstruosa emana do Toguro, matando todo mundo que tinha na casa. Você tinha sobrado nego vivo naquela merda daquele estádio? Já era, morreu. Rodou ali. Quem tinha sobrevivido morreu. Só ficou pra ver o final da luta as meninas por causa do Pio e o resto da galera por causa do Coelho. Tinha uma galera mais forte que ainda ficou. Há muito pouco, cara. Era meia dúzia. Mas era meia dúzia de catupinhão. Exatamente. Era aqueles que pagaram porque perderam a luta, tá ligado? Ah, perderam a luta, como assistir ao final? Né? Aí o Toguro com 100% era um monstrão cinza gigante com a sombreira que parecia... Não. Ele não tava com ombreira aí. Ele fica com ombreira depois. Mais próximo do final, tá certo. Mas nessa forma de 100%, ele já conseguia, com petelecos, disparar rajadas de ar que serviam como balas para matar não só o Yusuke, mas quem aparecesse no meio do caminho. Porque alguns dos monstros que sobraram acharam que tinham a pachorra de enfrentar o Toguro. Não, vamos matar o Toguro, porque o Toguro quer matar todo mundo. Ah, tu quer vir para cima de mim, negona? Então... Morre, é só no peteleco. Morre. E matou até a dúzia, assim. Só... Pra quem não tá entendendo o peteleco, pra quem não tá entendendo, pensa você jogando bola de gude. Exato, uma disparada aqui. Ó, destaque pro Toguro parando um Negando Yusuke apenas. Literalmente numa peitada. Ele esticou o peito pra frente e segurou o Negando na peitada. Eu também com aquele. Com o peito que ele tava ali na hora. Figurava até o Kamehameha. E aí no finalzinho o Toguro fala, Yusuke, tem alguma coisa errada com você, você ainda não tá manifestando todo o seu poder. O que, que eu preciso fazer para você manifestar o seu poder? É o que a gente vai ver agora. Sim, episódio 63, Yusuke e a Doutrina Suprema. Terceira parte, chupa essa manga, ouvinte, da luta entre o Yusuke e o Toguro. Toguro soca o Yusuke, joga ele na plateia. Toguro diz pro Yusuke que ele não tá mais manifestando toda a força que a Genkai passou para ele. O Toguro pede para sair 06, né? Aí o Toguro usa aquelas chaminézinhas que ficam no ombro dele para sugar. Aí o Toguro vai para 120% do poder dele. É, mas ele suga. Que a hora que, que começa a aparecer a chaminézinha é que ele vai para 120%, que ele fica com ombreiras. Exatamente. Os monstros, depois dessa merda toda, começam a torcer pro Yusuke. Isso foi muito bom. Não, cara, agora a gente tem que torcer pro Yusuke, porque se o Toguro ganhar, a gente tá fudido. A gente tá todo mundo morrer, que merda. Não, porque ele praticamente destruiu todo o estádio, né? O Toguro. É, destruiu todo o estádio. É. Mano, essa é a parte que eu também eu ri um bocado. Foi justamente quando o espírito da Genkai incorporou no Pio. Pra ajudar o Yusuke. Cara, o jeito dela... Pra poder falar merda pro Yusuke. Sabe quando a pessoa tem que dar uma pilha errada? Que o espírito, literalmente a Genkai tava sendo o espírito de porco ali na situação. Não, ela incorporou no Pio. Aí tu pensa o Pio com os olhos de velha de Genkai, né? Yusuke, você não aprendeu porra nenhuma comigo, seu filho da puta. Eu vou ter que fazer negócio. Mas, então, peraí, essa aí é a Genkai? Isso aí... Não, é Terci. Nessa hora ela... Não, mas nessa hora baixou a Terci nela. Não, nessa hora baixou a Terci nela. Ei, caralho, que porra é essa, Yusuke? Você não tá aprendendo nada comigo, seu filho da puta. Sabe que matou o Guru? É tu mesmo, tô falando com você. Mata um corno ali do time dele. Que se tu matar um corno do time dele, desperta o fogo no rabo desse moleque. Vai lá. Filho da puta! Aí o Toguro olha pro time e sobrou do time. Tem o Kurama, tá fudido. E aí, mais fudido ainda. Tem o Koema se cagando pra apertar o botão do jatinho que tem nas costas dele. Que ele foge. O Kuwabara, que é um bosta. Ah, então pronto. Oh, sobrou quem? Mas foi Kuwabara, ó, ele aponta. Você, negão, que eu vou matar você. Você mesmo, topetudo, cara de bunda. Você mesmo que eu vou matar, Kuwabara. É contigo mesmo. Aí o Kuwabara vai, é? Ah, é? Então é comigo mesmo. E aí vai de novo a porra da frase. A fala tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Então tá, vai lá, meu filho, vai na fé. E aí Toguro enfia ali o cacete, enfia a mão. Puxa dentro do Kuwabara, mata o Kuwabara, aparentemente, mata o Kuwabara, Kuwabara cai, né? No chão, e o Suki vendo que mataram o amante, digo, o amigo dele, né? Vendo que mataram o macho, digo, o amigo do peito nele, o melhor amigo dele, né? Ele solta as pregas logo do... Agora que o fogo no rabo libera de uma vez só, né? Ele fica... A prega rainha foi pro saco. Agora que sai o... Epa! Bicha, não! Ah, não. Epa! Agora que eu sou uma quase mulher. É. Quase. Não é isso, não. Desculpa. É isso mesmo. E assim vem o penúltimo episódio do arco do Toguro e a última parte da luta, episódio 64, a última batalha. Todo mundo fica consternado com a morte do Kuwabara, aí o Kino inclusive chora aquelas joias, né? Aquelas pérolas que ela chora, né? Já fazia tempo que ela não chorava, então tava precisando dar uma choradinha agora, então ela chorou. O Toguro sente um calafrio pelo súbito aumento de energia do Yusuke. Yusuke relembra os momentos de merda que ele viveu com o Kuwabara. Não tinha outra coisa para viver, só os momentos babacas do Kuwabara, né? E pela primeira vez o Toguro se sente inseguro de vencer a luta e parte para cima do Yusuke. Toguro diz a Yusuke que esqueça tudo e de todos para se tornar tão forte quanto ele. Yusuke diz que não, não vai esquecer de ninguém, ele vai continuar com os amigos dele. Toguro tenta matar mais um aliado do Yusuke, mas dessa vez... Dessa vez era o Kurama, mas aí ele segura, não, a bichinha não, deixa a bichinha quieta, que a bichinha é do Riei, eu respeito o cara, eu não quero que você mate a bichinha. Tu já matou o Quabra e eu não quero ver mais outra pessoa sem o macho, sem o amigo. Ah, né? Mas o Kurama é bucha de canhão, cara, não tem jeito. O Kurama é que nem o Shun, tá ligado? Não importa com essa porra. Aí o Yusuke lembra das últimas palavras de Kai, que ele não pode esquecer dos amigos, que ele, a força dele tem que vir da força da amizade, porque afinal de contas, como já diria o My Little Pony, a amizade é mágica, né? E aí o que que acontece? Ele dá-lhe uma murreta, né? Um murro bem dado na cara do Toguro, que dessa vez toma um estabaco bonito. Ele vai rolando, vai patava. Ele cata um cavaco agora bonito e vai parar lá do outro lado do estádio. Nesse meio tempo, o Yusuke mira o último Leigan que ele vai disparar, né? Agora é o Leigan definitivo. Enquanto que o Toguro do outro lado, então também vou sugar a energia toda, vou virar um monstrão, vou virar o Pir, pra você ver. Que... Agora é 33 anos de academia e frango com batata doce na veia, meu filho. Agora vai sair da jaula o monstro. Pá, entendeu? Lembrando que batata doce pega rápido. Caraca, que viagem. Fica aquela cena típica de anime, né? Herói de um lado carregando poder, vilão do outro lado carregando poder também, todo mundo soltando aquele para aumentar a energia, e o Suki dispara o Leigan, enquanto que o Toguro parte para cima do Leigan para agarrar na unha o Leigan e segurar, e fica nessa. E fica nessa por uns bons segundos. Yusuke disparando energia, enquanto que o Toguro segura na unha a bola do Yusuke. Entenda isso como você quiser. Aí acaba a energia, né? Acabou o gozo do Yusuke no disparo, né? Já terminou. E a bola lá e o Toguro rachando já no meio... Os músculos de pedra dele todo rachando, quebrando tal e coisa. Ele consegue, na última agarrada, segurar, abraçar e dispersou a bola do Yusuke. Todo mundo pensa, Toguro ganhou. Porra nenhuma. Toguro tá lá lanhado, todo lascado, todo fodido. Ele olha pra cara do Yusuke dizendo, tá aí, garoto. Você me fez usar todos os meus 120%. Você tá de parabéns. Eu perdi. E ele... Cai duro. E morreu. E foi ver se não. Cai duro, esbranquece, apodrece, fica todo lanhado. E vitória do Suki. Show. Com isso, penúltimo episódio do arco. A explosão de novo, do estádio. Esse episódio. Episódio 65. Dá pra resumir umas duas, três frases, porque. Isso aqui foi muito encheção de linguiça, esse episódio, cara. Por quê? Sakio perdeu, né? Lembra que ele já apostou a vida? Lembra que ele apostou? Uhum. Não, na verdade ele ganhou, né? É, perdeu a vida, mas não apostou. Ele perdeu a aposta, quem é o Yusuke, porra. Ele tinha apostado o Uramesh. Mas quem é... Mas não, ele apostou no Toguro, tá maluco? Sakio apostou no Yusuke. Não. Tipo, no bolão de aposta dos caras, ele tinha apostado no Yusuke. Ah, tá, mas não, isso é depois. Mas eu tô falando que ele apostou a vida ali na luta. Na luta, Toguro e Uramesh, ele apostou a vida dele no time Toguro. Então, como o time Toguro perdeu, ele perdeu essa aposta. E aí, o que que ele vai fazer pra poder não só ele morrer, porque ele apostou a vida, mas pra todo mundo morrer também, porque ele quer mais que todo mundo se foda, ele liga a porra da autodestruição do estádio. E aí a galera, corre, negada! Opa. E basicamente é isso. É o episódio da galera fugindo do estádio, uhum, enquanto que a contagem... É o episódio que a contagem regressiva conta e explode o estádio, todo mundo já tá lá fora e só o Saquio foi pro saco. Ah, sim, sim. Aí vem o último episódio. O último episódio desse arco, episódio 66, a recompensa de O típico episódio fim de saga, né? A galera tá todo mundo lambendo as fidas, arrumando as malas, né? Porque vai todo mundo voltar pra casa, tal e coisa. Mostra o Toguro se encontrando com mostra o Toguro. O Toguro, primeiro mostra o Toguro chegando na sala do Koema. Vamos lá, primeiro mostra o Toguro, que o Koema voltou para casa e tinha a sala inteira atulhada de papel, porque ele não conseguiu fazer com que o Trapizomba 2 e o Trapizomba 3 fizesse o trabalho dele, porque o Reema descobriu e proibiu. Então o trabalho acumulou, tanto que ele tentou entrar na sala, a sala cobriu ele de papel. Não, era trabalho acumulado, mas dane. Aí Toguro chega na sala do Koema, e nem deixa o Koema falar. Ele já fala, ó, me manda pro Macai, me manda pro inferno mais infernal que vocês tiverem. Eu não tô querendo viver a vida boa, não. Quero mandar pra pior merda que você tiver. Me dá o Grajaú que você tiver aí de inferno, manda pra mim, entendeu? Nossa. Isso. Saca Belfor Roxo? Saca Deodoro? Então, Xerém, tem Xerém. Manda Xerém pra mim, pronto. Eu vou pra Xerém. Isso, Zeca Pagodinho mandou um abraço depois Aí, ah, tá, tu quer ir pro Macai mais violento, pro inferno mais fudido daqui? Tá bom, tá um martelinho, tá um carimbinho, uma viagem. Aí no que Toguro tá indo pro caminho pro Macai, ele encontra na porta do inferno quem cai na forma garotinha da rosa, né? E aí começam a reviver o romance deles e tirar limpo de por que ele quis ser mais forte, por que ele não quis viver a vida normal, por que tal e coisa. Começou a rolar DR entre eles, tal e coisa. Aí no final das contas, o Toguro falou, não, eu sou assim mesmo, depois que eu matei o demônio que matou os nossos discípulos, eu não quis mais saber de porra nenhuma, não. Então, quis virar monstro mesmo. Não quis falar uma merda nenhuma, não. Tal e coisa. No final das contas, o Toguro volta vai pro Macai, mas antes de entrar pro Macai, ele pede pro Koema que a Genkai seja ressuscitada. Ressuscitar a Genkai como último pedido, porque afinal de contas, o Yusuke ganhou o torneio, mas não ganhou o prêmio porque o Saki, o filho da puta, destruiu o estádio, derrubou tudo e acabaram ficando sem o prêmio. Então, como uma espécie de compensação por o Yusuke não ter ganho o prêmio no torneio, ele ganhou a Genkai ressuscitada como grande prêmio, né? Que vai apanhar tudo de novo nos treinamentos. É bem feito. Porra, acho que o Toguro foi um filho da puta nessa, mas tudo bem, não tem problema não. Com isso, o nosso episódio termina. Porra! Certo? Depois de um discurso à la Fidel Castro por parte do Nerdmaster, né? Brincadeira, Nerdmaster. É obrigado, nada, estamos aqui pra isso, só não me pede de novo. Seguinte, primeiro de tudo, eu quero agradecer aí ao Caio por ter participado aqui da gravação com a gente, ter feito parte aqui. E a hora que você faz o seu jabá. Com prazer, galera. Eu sou lá do Jogo Velho, jogovelho.com.br. A gente tem revista, impressa digital, canal no YouTube e dois podcasts que eu faço lá, que é o Jogo Velho sobre retro games e TV de Tubo sobre nostalgia televisiva. Então você pode procurar aí ambos os feeds no seu agregador favorito lá no jogovelho.com.br. E obrigado pelo convite, adorei. Eu assino, eu sou um cliente satisfeito dos podcasts do Jogo Velho. Eu recomendo. Obrigadão, cara. Olha aí que beleza. Bom, além da notícia do Almir também fazer parte da nossa equipe do Anime Sphere, ele também faz parte de um outro podcast. Então, Almir, por favor, também faço parte. Também. faço parte do Curva de Rio, curvaderiopodcast.com.br, onde a gente fala de filmes, de cultura, ripa, né? De ripa, cultura nerd em geral, falando da ripa. Eu também faço parte do Isadoff, lá no Teatro Escuro do Pensador Louco. Mas isso daí todos nós fazemos, né? Você aparece de vez em quando, o Dan aparece sempre. É porque a ideia, acho que a ideia foi do Dan. Né? Infelizmente, essa foi um atentado, né, à podosfera, né? A gente é o... Abraço, o Pensador. Então, a gente só ouviu pra causar. Isso aí. E não esquece que tem um outro isso, integrante aqui que também tem um podcast. Era isso. Paranerd, isso que eu ia falar. Só que você faz direito dessa vez, pô. É Paranerd, um podcast para nerds e para o Dan. Pronto. Todos os links estarão no post. E, novamente, nós não terminamos o anime, então, próximo arco, que vai ser o do Sensui, a gente vai continuar não trazendo nota. A gente só vai trazer nota na parte final, onde o anime vai terminar. Aguenta aí, ainda tem pelo menos mais umas outras três partes disso. E é 10. Né? Bom, todos os casos, todos os links de todos os jabás estarão aqui na descrição, inclusive do nosso. Não deixe de comentar, não deixe de mandar seu e-mail. Daquelas 5 estrelinhas marotas no iTunes. Também não esqueçam. Tem o nosso parceiro lá, o Mundo Giges, que vende as nossas canecas num preço sensacional. E também, ele tá fazendo algumas promoções de jogos, cara. Faça parte do Clube dos Heróis. E aí, pessoal? Curtiram o episódio? Não deixe de comentar, hein? Grande abraço e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.